Parabéns. Parabéns. Saudações equinas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 129º episódio do Paranerdia, um podcast para nerd. E neste episódio 130, para finalizarmos a saga de tudo que a gente já viu e gostou de My Little Pony, saga essa iniciada no Paranerdia 122 sobre My Little Pony e continuada no Paranerdia 124 de Realidades Alternativas, onde a gente falou sobre Equestria Girls, nós vamos falar hoje sobre o filme de longa-metragem My Little Pony, A Amizade é Mágica, o filme. Descansa só de falar o título. E para comentar comigo sobre tudo que a gente gostou ou deixou de gostar desse filme, eu trouxe minha pincamina, Daiane Pai de Estimação, senhora Dona Lúcia Letier, a Joaninha Trecker. Fala, meu amor! Olá, aqui é a Ana Lúcia e hoje o episódio tem um tema musical especial. Gloopy, gloopy, gloopy, gloopy, gloopy, gloopy! Ai, ai, ai, vocês vão entender isso mais pro meio do episódio, mas tudo bem. Então voltaremos daqui a pouquinho, depois dos recadinhos, vamos lá. Recado. Muito bem, vamos agora aos recadinhos. O primeiro deles, lembre-se que o Paranerdia possui um sistema de patronato no Apoia-se do Paranerdia, cujo endereço é apoia.se/Paranerdia. Existem diversos tipos de contribuição a partir de R$1 e essa contribuição ajudam aqui ao Paranerdia se manter funcionando com custos de servidor e outras coisas desse gênero. Então, por favor, ajudem aqui ao Paranerdia colaborando com apenas R$1, já é mais do que o suficiente. Métodos de contato, temos vários. Temos o e-mail paranerdia@paranerdia.com.br, o Twitter, que é o @paranerdia, o Facebook, que é o facebook.com/paranerdia. E, aliás, eu gostaria que vocês nos mandassem mais e-mails e mais comentários. Vocês vão ver no final do programa, na leitura de e-mail, só teve, infelizmente, um e-mail e um comentário neste episódio. Eu achei o episódio de Corra tão bom, então não entendi por que ninguém comentou a respeito. Gente, vocês gostam do Paranerdia, que eu sei, eu vejo os números de download sempre crescendo, as pessoas elogiando tal coisa, o grupo do Mecenas no Telegram aumentando cada vez mais e sempre com bastante gente tendo uma ótima conversa. Então vamos lá, gente, vamos fazer mais comentários e vamos mandar mais e-mails nesses episódios do Paranerdia. Dá um trabalho para fazer, vocês sabem muito bem disso. Eu vou pedir, inclusive, uma coisa para vocês, ouvintes. Além de mandar os e-mails e comentários, como eu pedi agora há pouco, eu também quero propor para vocês o seguinte. Divulguem o Paranerdia para 5 amigos. Pega 5 pessoas que já têm ouvido falar de podcast ou que nunca têm ouvido falar de podcast na vida. Conversa com eles sobre o que é um podcast, como é que funciona o podcast e façam eles assinar o Paranerdia. Podem usar o Google Podcasts, podem usar o agregador de podcasts que vocês quiserem, usar na melhor qualidade, pode usar o iTunes, inclusive. Não tem problema, em qualquer um desses canais vocês encontram o Paranerd. Então divulguem o Paranerd para 5 pessoas. Com isso a gente vai aumentar muito a plateia, a nossa audiência aqui no Paranerd, o que vai fazer para a gente muito benefício. Vocês não têm nem ideia de quanto. Façam como o nosso querido editor Jorge Fari Falcon, que encontrou um colega de trabalho que já foi ouvinte do Paranerd e convenceu ele a voltar a ouvir. Então, Moacir, sim, você mesmo, Moacir, um abraço especial para você, bem-vindo de volta ao Paranerd. E um último recadinho, o canal do Paranerd no YouTube, que é youtube.com/paranerd, eu voltei a produzir vídeos, já lancei inclusive esta semana um vídeo novo a respeito do seriado em desenho animado Rick and Morty. Você quer saber o que eu acho sobre Rick and Morty? Então vá até youtube.com/paranerdtv e acesse e faça o bom uso dos vídeos que estão lá. Fique agora com o episódio sobre My Little Pony, o filme. Porque, Luke, eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai. Estamos de volta! Então tá, Dona Ana Lúcia Letier, Joaninha Trecker, minha pinca mina de estimação. Finalmente My Little Pony chega aos cinemas! Como foi isso na sua vida? É, só pra ser do contra, eu não consegui assistir no cinema, deu uns rolos aí na vida, sabe como é que é, né? Às vezes a vida da gente fica mais enrolada que o Rupão Mori. Uhum. E eu fui obrigada a seguir aquele caminho, assim, da locadora do Ultra. Uhum. Mas foi eficiente também. A vantagem é que eu podia parar pra pegar pipoca todo momento, na hora que eu quisesse, sem causar estorvos aos colegas ao redor. No caso, era só minha mãezinha. Eu também não consegui assistir no cinema porque alguém que eu amo muito e que por acaso está aqui do meu lado, não gosta mais de My Little Pony como gostava quando era mais novinho. Então, meu filhote não quer mais ir no cinema para ver My Little Pony. Então, já não vou. Eu, adulto, era o fim da picada, eu, adulto, sozinho, entrando numa sessão de My Little Pony. Ia ser o cúmulo da vergonha alheia, né? Eu gosto de My Little Pony, eu não me envergonho de gostar de My Little Pony, mas tem limite também, né? Então tá. Ah, eu já não teria esse limite, não. Mas você é uma criatura iluminada, Ana Lúcia. Você é uma pincamina em forma humana e sem ser de cor de rosa. Então você pode, entendeu? Eu não. Eu sou um paia gordo, nerd, que não dá, não consegue fazer isso. Bom, primeira coisa que eu quero deixar claro, o filme é lindo. E uma das coisas que me chamou muita atenção é a diferença, eu até diria, brutal entre a animação do filme e a animação do desenho da TV. Por quê? O desenho da TV é feito numa animação estilo Flash. Todo mundo sabe disso. É animação por computador, mas sem ser CGI. É uma animação feita por computador, mas não no estilo CGI. Então, é um trabalho, vamos assim dizer, mais simples, né? Uma coisa assim de uma animação mais crua, mais normal, mais simplificada, linda, porém simplificada. Agora, no cinema, tá uma animação maluco. Que eu falo aqui, caraca, que é isso? Ah, é a Twilight, eu nem tinha reconhecido. O que você achou disso, Ana? Olha, eu não sei, a gente acho que perde um pouco o efeito de não ter a chance de ter visto na tela grande. Na tela do computador, tava na cara que você Tá vendo que no filme houve um trabalho de 3D, de modelagem. Tá tudo com mais profundidade, tá tudo mais arredondadinho. Uhum. E de um lado, tá incrível. A gente percebe assim que o trabalho tá nos mínimos detalhes. Tem muitas cenas envolvendo água, né? Cachoeiras, águas, lagos, lagoas, fundo de água numa caverna. Muita água. E você sente assim a fluidez das cores. Tá me faltando aqui conhecimento técnico para falar exatamente do quão bom é a animação. Só que ao mesmo tempo eu admito que isso me causou um estranhamento forte. Eu demorei um pouco para assim, fazer aquele registro. Falei, gente, o que está acontecendo? Eu cheguei a ficar até um pouquinho tonta. dá assim, uma sensação em alguns movimentos que... sei lá, talvez essa questão mesmo de profundidade. Eu falei, isso aqui num filme 3D deve ser muito doido. Eu não sei se ele foi exibido em 3D. Não sei, filme, mas não eu sei. Não duvido. Eu não duvido também não, mas eu acho que não. Mas, sei lá, quem sabe. Eu não lembro de ter visto lançamento de filme em 3D, mas... Pode ter tido, pode ter não tido também. Quer dizer, tá bem na cara que eles capricharam pra fazer esse trabalho no cinema. Ficou um trabalho bem mais encorpado, bem mais profundo, pesado até. O que não quer dizer que ficou ruim, ficou bonito. Mas eu, ao mesmo tempo eu admito que talvez algumas pessoas tenham estranhado e podem não ter gostado. Não, gostar eu gostei, estranhar eu estranhei, mas gostar eu gostei. É, o jeito dela brincar com balões, brincar com bolinhos, brincar de ficar flutuando, voando, sendo lançada por canhões, só coisas divertidas, né? É, fica tudo mais gostosinho, mais fofo. É, porque só com brincando com balões que a gente podia ter o Discórdia no filme, né? Ah, sim. Nossa, talvez essa seja a falta mais sentido nesse filme, não ter a presença. Ah, mas ele esteve lá em forma de balão. É o suficiente. É o suficiente. Ele é caótico demais pra não, ser ele contido não, nessa ele história. Não combinava com essa história. Falando na história, a gente pode até dizer que esse filme é como se fosse uma mini saga, né? Porque é um ataque de mais um vilão terrível que quer o poder das pôneis e destruir tudo, que no caso é o famoso e desconhecido até o momento, Rei Storm, né? O Storm King no original, que aqui no Brasil resolveram não traduzir para Rei Tormenta ou Rei Tempestade. Eu teria traduzido para Rei Tormenta. Que aí algumas piadas, inclusive, fariam sentido no meio do filme. Mas não sou eu que mando na dublagem, então não tem problema. Eles talvez tenham ficado um pouco temerosos, porque o nome da vilã ativa da história, né? A capanga principal. A capanga principal, da braço direito do bandido, é Tempest. Se forem chamar ele de Tempestade, Tempest já vai dar confusão. Eu por vi legendado que já que tava ficando de, por isso que eu disse que eu chamaria ele de Tormenta, que aí não batia. É, Tormenta teria sido uma boa opção e manteria até um certo padrão, Tormenta, Tempestade. Né? Não é? Então. Eu teria funcionado bem também. Vai saber. E nós estamos falando no caso que a capanga é a Tempest Shadow. Que em momento nenhum é falado o sobrenome dela. A gente só sabe quando a gente vê lá no final nos créditos. É que eu não quero me adiantar, mas esse nem é o nome dela, né? Né? Calma. O nome dela é mais pra frente. Calma. Falando nos vilões, vamos ver. No fundo da situação está o Rei Tormenta, né? O Rei Storm. A capanga principal, a chefe em comando, que é a Tempest Shadow. Mas também tem os coadjuvantes, como por exemplo o Gruber. O lacaio cumilão bonachão da Tempest. Que só serve pra duas coisas, comer e tomar porrada. E eu percebi que no original a voz dele é feita pelo Michael Peña, que é aquele tagarela do Homem-Formiga. Sim, sim. Sim, o mexicano do Homem-Formiga. O cara que conta. Cara, deve... eu vi no original, cara, é muito engraçado a voz que ele faz pro Gruber. É muito engraçada mesmo, muito boa. Mas não são só esses coadjuvantes, tem muitos outros. Temos, por exemplo, Caper, o Bardo Felino, conforme a dona Ana Lúcia inventou de chamar ele agora, de Bardo Felino. Também temos a Capitã Selena e os Piratas Papagaios. E sim, o nome é esse. É Parrots Pirates. É uma brincadeira legal, né? Mesmo em português, Piratas, é, Papagaio. Mesmo em mesmo em português, melhor se eles tivessem chamado de Papagaio de Pirata. Aí ia ser sacanagem, né? Mas tudo bem. Piratas, Papagaios, até que não fica um troço tão ruinzinho, não, né? Fora outros, como a galera dos hipogrifos e por aí vai. Falando em coadjuvante, a gente não pode deixar de falar sobre a mais extensa cena de participações especiais dos chamados pôneis de fundo, que foi quando deu a festa do Festival da Amizade, né, dona? A gente, você lembra, não sei se você lembra da primeira vez que a gente assistiu, você do seu lado e eu do meu, que a gente ficou disputando quem achava mais coadjuvantes? Aí eu admito que eu perdi. Porque é muito, é muito coadjuvante. Quer dizer, tem uns que são, tipo assim, fica mais destacado na tela, né? A nossa fotógrafa, chiquitérrima, tirando fotos glamourosas. Foto finish, tirando fotos super, ultra, mega glamourosas de todos. A Derp também, que aparece volta e meia tropeçando, voando ou batendo, ou as três coisas ao mesmo tempo. E não necessariamente nessa ordem. Sim. Meu Deus do céu, aquele pônei super musculoso que tem um cérebro. Bulk biceps. Né? Claro, não podemos esquecer do irmão da Applejack, que aparece pra fazer o seu yep, um todo. Yep. Big Macintosh. Nossa. Cara, a família Apple aparece toda. Aparece a Zecora, a Zebra, Voodoo. Aparece... Ela tá numa barraquinha ali na festa, né? Tá numa barraquinha vendendo as poções dela. Obviamente, no festival, ela não vai deixar de montar a sua barraquinha. Vê a Trixie num cantinho. Junto com a Starlight Glimmer também. Pois é. Elas sempre estão andando em dupla agora. De uns tempos pra cá, Starlight Glimmer e a Trixie são BFFs. Quem eu acabei não vendo foi as menininhas, que agora já tem as suas cute marks, mas eu não reparei. Como eu não as vi, eu não vi se elas estavam com cute marks ou não. Então não. Estavam. Porque ela na hora da canção, na hora daquela canção do festival mesmo, quando entra a parte da família, né, que é a Applejack cantando, aparece a Apple Bloom e ela aparece com a Anka com a Kyuji Markzinha dela, sim. Pequenininho, perdi, mas é tanto personagem aparecendo que acaba se perdendo alguma coisa. Pô, eu não consegui perder o Dr. Rubens, você que depois me mostrou onde é que ele tava. Eu vi, eu te mostrei onde é que ele tava. Aliás, fica isso como desafio para vocês, ouvintes. Se vocês forem assistir... Eu espero que vocês já saibam quem é o Dr. Ruvis, se não, ouça o Paranerdia 122, pelo amor de Equestria, né? Pelo amor de Celeste. E descubram onde está o Dr. Ruvis. É um melhor estilo, onde está o Oli? Onde está o Dr. Ruvis na festa do festival? Além de outros, como a Octavia Melody também, a violoncelista, a minha coadjuvante favorita de todos os tempos, que é a DJ Pony, inclusive ganhou um destaque com pedestal e picape fazendo a festa na hora que a Pinkie Pie canta, o Cheese Sandwich, que era o rival da Pinkie Pie em fazedor de festa, também apareceu por lá. Além de vários outros, cara, tem praticamente todos os pôneis de fundo e pôneis coadjuvantes nessa cena do festival, cara. Se não aparecerem nessa cena do festival, eles aparecem na festa final do filme mesmo. Então, se preocupa não, que tem pra todos os gostos. Dá pra montar o bingo dos coadjuvantes. É, bingo esse que eu ganhei da dona Nancy. Ganhou com todos os méritos. Parabéns. Mas aí... Ah, está vendo a festa da amizade, o festival da amizade criado pela Twilight? Óbvio, ela é a princesa da amizade, então ela que teria que criar isso. E ela tenta fazer um pedido mirabolante para Celeste levantar o sol e ao mesmo tempo a Luna levantar a lua e ao mesmo tempo a Candace botar uma aurora boreal de cristal no alto do palco para fazer o show de luz especial para Songbird Serenade. Ninguém mais, ninguém menos que Madame Dona Cia fazendo uma participação especial como a cantora do festival. Cara, que pônei lindo que ela ficou, não ficou? Um pônei lindinho da Cia, né? A Songbird Serenade. Ficou bonita ela, né? Aquela a crina dela, o jeito como... Tá tudo bonito, até o jeitinho da franja. Da franja. Então, a franja dela dividida em duas cores ficou assim uma coisa charmosa, que lembra um pouco o visual da cantora também, né? Da voz a ela. Sim. Então você consegue identificar, sim, ver essa transposição, né? Dá pra dizer que a Cia foi ponificada. Sim. Sim, mas aí como tava falando, ela foi convidada para fazer esse show, né? Ela é a atração musical do Festival da Amizade. Aí a Twilight veio com essa ideia maluca da Celeste erguer o sol, a Luna erguer a lua e a Candace fazer a aurora boreal tudo ao mesmo tempo. E aí ela tomou um simples não. Tá louca? Não vai fazer isso só por causa de uma festa. Vamos ver essa porra dessa cara, Twilight. Aí a Twilight vai com aquela: isso quer dizer um não? Não. Não, você não quer dizer não, quer dizer toma vergonha na porra da tua cara, princesa. Olha, maluca. Além de ser maluca, que já sabe, né, coitadinha. Na verdade, eu acho que uma das principais características da Twilight é ela ser excessivamente preocupada. Ela quer que as coisas sempre sejam perfeitas. Exageradamente perfeccionista. Né? Extremamente perfeccionista. E é por isso que ela faz esse pedido para as princesas, porque ela quer perfeição completa. A luz no ângulo, o reflexo da lua no outro ângulo, tudo perfeito para combinar com a aurora boreal de cristal, para que o efeito seja absolutamente fabuloso. Parece que bateu uma Herit ali no fundo do pensamento dela, né? Porque ela queria uma fabulosidade indescritível. Porque parece que o dia a dia não seria suficiente. É um lado da Twilight que às vezes aflora, esse lado um pouquinho controlador, um pouquinho bastante perfeccionista. Às As vezes? Princesas simplesmente tiveram que dar um. Não, eu vou repetir. Não, eu vou não, eu vou repetir a pergunta que eu acho que você não entendeu. Né? Às vezes? Quando a história é centrada nela, é sempre. Bom. Mas aí, papo vai, papo vem, o festival está pleno vapor, comidas maravilhosas disponíveis pela família Apple, diversão e entretenimentos criados pela Pinkie Pie, música conduzida por Madame e Dona Fluttershy, adereços e equipamentos de palco produzidos pela Madame Dona Harriet, clima perfeito feito pela Dona Rainbow Dash e seus Thunderbolts da vida. E quando tudo tá feliz, tudo está bonito e a Twilight toma um bolo gigante na cara, cortesia do canhão disparador de bolos da Pinkie Pie. Sim, teve um canhão disparador de bolos que disparou um bolo gigante na fuça da Twilight. E ela não pôde fazer mais nada a não ser dizer: Pinkie! Eu diria que aquele canhão teve um disparo prematuro. O bolo parecia que tava cru ainda, viu? Cara, ou aquilo era bolo de sorvete pra derreter daquele jeito, ou aquilo era bolo de sorvete e não tava pronto. Um bolo de gelatina, não sei. Era um bolo muito mole. Né? Eu tenho quase certeza que aquilo era bolo de sorvete, cara, pra derreter assim tão fácil, mas whatever, tanto faz. Mas aí a festa tá indo a todo vapor. A Songbird Serenade chegou, tomou um pouquinho de creme na roupa dela, prontamente retirado pelos seus seguranças, no melhor estilo segurança do presidente. Era impressão minha, um daqueles pôneis era o Samuel L. Jackson no, Não era? Gente, não era? Fiction. Era o Samuel L. Jackson de Black Power. Uma coisa Power, assim, meio Pulp Fiction, né? Sabe? No Pulp, cara, igualzinho. Igualzinho do Pulp Fiction. O outro tava meio por trás, não dava pra ver, mas bem que podia ser o Tom Travolta também, né? Acho que, não vamos exagerar. Deixa só o velho Samuel aqui na frente. É. Mas não deu pra aproveitar muito, porque chega as naves terroristas do Rei Storm, comandadas pela Dona Tempeste. Por favor, Madame Dona Lúcia Letia, que a gente já falou um pouquinho da Tempeste, mas a gente não a descreveu. Por favor, a descreva. Bom, ela é um unicórnio. É perceptível que é um unicórnio pelo seu jeitão todo e pelo, eu diria assim, cicatriz naquilo que deveria ser o seu chifre. Ele está partido, soltando pequenas faíscas na medida que ela anda, altiva. A sua pelagem escura, ela é de um roxo bem escuro, a crina dela vermelha. Quase, né? Preto. A crina vermelha, os olhos... Crina vermelha num penteado moicano sensacional punk. Muito punk. Ela é punk em toda a atitude dela. Ao mesmo tempo, ela é bastante altiva, né? Ela passa um pouquinho de agressividade, mas é mais pela aparência ameaçadora. Porque o jeito dela caminhar é calmo, o jeito dela falar é calmo, isso te deixa mais assustado. A bichinha... Cara, no estilo de ser, na personalidade, ela lembra muito o alemão feito pelo... O alemão do Bastardos Inglórios, aquele capitão alemão... Que é o... Eu não lembro o nome do ator, eu sempre esqueço o nome desse puto. Mas você sabe de quem que eu tô falando, né? É uma coisa... É muito altiva. É uma altiva. Coisa assim mesmo, né? E o visual que ela tá toda encoraçada, né? Toda com uma armadura no corpo dela, cobrindo a flanca, inclusive a gente não sabe qual é a earmark dela. Ela parecia uma unicórnio B10 Mad Max. É uma boa definição. Ela é realmente uma cria de Mad Max. Só que, diferente do Mad Max, que tem aquele selvagem, ela não passa essa imagem de selvageria. Ela parece estar sempre controlada. Ela parece uma capitã da Gestapo. Ela poderia ser o Darth Vader. Não é, por que não? Ela tem essa coisa. Mas junto dela tem o terceiro em comando, né? Que é a porcaria do Gruber. Que, aliás, a gente vê o Gruber primeiro, antes de ver a Tempest. Que ele desce com a porra de uma caixa de som. Aí começa a fazer o anúncio da Tempest, do Rei Storm, Pararatimbum, e todo mundo se ferrou. Agora vocês estão no meu... Vocês têm que se render, e o caramba 4. E aí começa o pega pacapá com bomba petrificante, prendendo as... três princesas principais, só a Twilight que foge. E aí a galera... cai da cara, eles caem da cachoeira de Canterlot. Isso não é pouca queda, isso é uma queda e meia, né? Cair da cachoeira de Canterlot. Sim, e aí entra já uma das primeiras sequências que eu mencionei, que tem água, né? Que é a sequência da que elas caem, sim, primeiro no rio, dali vão desaguar cachoeira abaixo. Cara, e o quanto elas realmente saíram molhadas. Acho que foi a primeira vez num desenho de My Little Pony que elas pareciam ensopadas. Elas estavam com a aparência de quem realmente se molhou, sim, e se ferrou. E os bandidos simplesmente, bom, eu não vou me molhar, como o baixinho gordinho, terceiro em comando mesmo, menciona, diz, eu tenho os ossos muito pesados. Eu tenho os olhos muito pesados, vou ter cãibra. Eu acabei de comer, eu vou dar cãibra. Vai dar cãibra, quero não, tô afim não. É, depois a gente pega. Deixa pra lá, daqui a pouco a gente vê o que faz. Né? E aí, no meio desse pega pra capar, né, a Celestia, na verdade, deu uma ordem pra Luna fugir, só que a Luna não fugiu, por isso que ela se ferrou também, que era pra ela procurar a rainha dos hipo... congelada. Parou por aí. A hipos, quem são os hipos? Aí a Twilight começa a perguntar, o que são os hipos? Hipopótamos? É, Será que será a rainha dos hipopótamos? Pra que a gente vai precisar da rainha dos hipopótamos? Aí Pinkie Pie, como sempre, né? Eu amo Picamina. Picamina é uma coisa fantástica. Ah, mas eu ouvi dizer que eles são muito graciosos, que dançam até balé, né? Alusão à fantasia. Picamina é uma criatura de outro mundo, cara. Não, ela não tá no mesmo nível de patamar do resto do mundo. Aí já começa o espanto de... Peraí, existem hipopótamos nesse mundo? É, né? Porque a gente ficou nessa dos hipopótamos. E aí, são hipopótamos. Então tá, vamos atrás dos hipopótamos, né? Então vamos atrás dos hipopótamos. A única coisa que a Twilight conseguiu ouvir é que elas teriam que atravessar as Bendeles, vai ao sul, na direção das Bendeles e procura a rainha dos hipopótamos. Ficou por isso, então ela já tem pelo menos algo para tentar procurar e uma direção para seguir. Sim, e saber que existem Badlands em Equestria, que realmente me deixou espantado. Que Badlands, caso o ouvinte não saiba, é uma denominação que se dá normalmente para aqueles lugares sujos e perigosos, onde as pessoas não querem ir. Se você começar a imaginar assim, é um tipo velho oeste. É tipo agora sim, bolas de feno. Agora sim é o cenário de Mad Max. Sim. No melhor estilo Mad Max Fury Road. Sabe, eu sou obrigada a admitir que quando falam Badlands, meu cérebro automaticamente vai pra Deep Space Nine. Também. É tão automático que eu já começo a ver até as navezinhas flutuando de um lado pro outro. Desconecta esse pensamento, desconecta. Estão falando mais Little Pony, sem nada. Então tá. Somos apresentados através de um feitiço de telefone celular. Sim, é estranho desse jeito, tá? Ao Rei Storm, né? Que tá reclamando da vida, se já conseguiram as quatro princesas. Aí a Tempest fala, não, nós vamos conseguir as princesas, meu rei, não se preocupe com isso. Ah, tá, não vou me preocupar não, quem tem que se preocupar é você, porque se tu me falhar, tu tá ferrada, não é só essa porra desse chifrinho que vai estar quebrado na tua vida não, tá? Tá bom, senhor, tudo bem, não tem problema não. Aí, nosso sexteto maravilha chega até as Badlands, passa por um deserto em que eles começam a ter insolação, tanto que a Pinkie Pie faz amizade com um esqueleto de um pássaro, né? E... Mas isso é a cara dela. Né? E aí eles chegam até uma cidade de ladrões, onde eles encontram quem, Donana? Quem? Raimundo Nonato? Não, quem? Não, eles acabam encontrando o gato mais charmoso do pedaço, Caper. Que tá cara, com uma roupinha meio esfolada, né? Não, mas é numa cidade grande... de ladrão, moleque. Você queria o quê? Que ele estivesse com o smoking? Não, de forma alguma. A roupinha esfolada apenas mostra que ele pode ser um felino esperto, mas ele também não tá com essa bola toda no pedaço. Mas mesmo assim, ele ainda é um felino charmoso. Muito charmoso. Acho que é assim que a Harriet os define, né? Sim, charmoso. E que deixa o Spike morrendo de ciúme, claro, óbvio. Né? Lógico. Mas ele chega no momento oportuno. As pôneis estão cercadas pelos moradores da cidade. Teve um que pediu pra comprar... Eu quero comprar esse dragãozinho aí. E o seu cabelo? Não, custa quanto? Essa lagartixa. Quanto é que custa a lagartixa? Aí quem é que tu tá chamando de lagartixa, filho de uma égua? E a Harriet não ajuda nada, né? Fala assim, eu quero esse cabelo roxo. Eu dou duas moedas. Você, como assim duas moedas? Ele vale muito mais que isso. E a coitada da Twilight... Não, para com isso. Que porra é essa? Eu nem sei quanto são duas moedas Storm, mas meu cabelo vale muito mais do que duas moedas Storm. Só aumentando a cobiça dos caras. E o nosso amigo gatinho, Caper, chega no pedaço, você percebe que ele é o rei da lábia, porque ele dá um jeito de enganar todo mundo, fazer todo mundo acreditar que as meninas estão aqueles pôneis, na verdade, estão com alguma doença contagiosa. Falam, vai embora, alguma doença, não. Não. Alguma doença, não. Elas estão com pastelis colorite, que é tons pastéis na forma maluca de falar. Ele dá um jeito do pessoal ficar assustado e manter distância, né? E nisso deixa as meninas livres. Né? E aí começa mais uma sequência musical no qual o Sr. Caper começa a falar bem de si mesmo, né? E como ele faz fazer o bem para elas, como é um cara legal, como ele adora ajudar. Quando na verdade, dona Ana, por que ele está sendo tão bom samaritano, tão prestativo com pessoas que ele nunca viu na vida? Por quê? Num local onde aparentemente... você só não vende a sua própria mãe porque o seu pai já fez isso antes de você. Provavelmente. Ele percebe que aquelas criaturas bonitas, coloridas, diferentes, vão lhe dar chance de pagar as dívidas que ele tem com o Jabba the Hutt do pedaço, né? O Vork. Pode crer. Né? Então ele simplesmente atrai as meninas pro cafofo dele, e aí eu posso chamar o cantinho dele de cafofo com toda a propriedade. Que é um cafofo. É o puro rococó vagabundo mendigo, conforme palavras da própria Harriet. É um jeito chique de falar cafofo. Cafofo. Ele atrai as meninas pro cafofo. A Twilight tá ali com dois cascos pra trás. Ela não tá botando muita fé na situação. Mas tá todo mundo indo. Ela, vou ficar pra trás, vou junto, né? Vamos acompanhando. Elas se acomodam no cafofo dele e ele passa um recadinho, ó. Chama lá o Jabba, quer dizer, chama lá o Vork, que é hoje que eu pago as minhas dívidas. E ele tenta manter as meninas no cantinho dele, arrumando um monte de desculpas, pra manter elas ocupadas enquanto ele espera o bandidão chegar. A parte boa pra as meninas é que, como ele gosta de acumular um monte de tranqueira, tem lá um livrinho num canto e nesse livro... A Twilight encontra as informações que ela estava querendo, na verdade. Ela descobre que os hipos não são hipopótamos, mas hipogrifos. Metade pônei, metade águia. Pois é. Por que não, né? Se temos ali córneos, por que não podemos ter hipogrifos? Na verdade, já temos gatos. Temos os iaques, né? Que já a gente viu nos episódios passados os iaques. O que está faltando agora, assim, de mais exótico? Bom, o Grubber. O Grubber. Ela não consegui descobrir que espécie é o Grubber, não. Aquilo ali é um texugo, cara. Eu acho que... Não, na verdade, aquilo ali, sabe o que, que é? Vai cair pra trás. Aquilo ali é um Wolverine. Sabe por que, que eu sei que aquilo ali é um Wolverine? Um carcaju? Aquilo é um... É aquilo porque outro nome que se dá pra carcaju ou Wolverine é glutão. Caraca. Agora eu caí. Pra tu ver, né? Agora eu caí pra trás. Olha, eu não sou uma uva, mas eu virei pássaro. Nossa senhora. Mas, mal ou bem, elas descobrem que tem o Monte Ares lá na puta que pariu, né? Pink Pie, inclusive. Ah, Monte Ares, aquele que a gente tá vendo ali fora da janela? É, Pink, é aquele mesmo. E lá estão as hipogrifos que eles estão precisando. Aí, como elas estavam querendo já se mandar. O Caper, né, tentou enrolar mais um pouco, chega o Jabba the Hutt, vulgo Verco, e tenta comprar ela. Só que, pra azar dele, a Tempest também chegou e tocou o zaralho naquela situação, inclusive queimando o tal do Verco, ficou torradinho. Parabéns pra ele, ele fez muito por merecer isso. Nessa brincadeira, as pôneis fogem... E no que fogem, acabam entrando de clandestinas num navio voador. Oh. E quem está no comando deste navio voador, madame Dona Lalúcia? Nós temos uma capitã no comando, a capitã Selena. Se bem que eu já vi algumas grafias como Celiana. Celiano. Celiano. É no original em inglês. Eles falam Celino. Uhum. Entendeu? Só que Celiano, se elas forem falar em português Celiano, vai parecer que é homem, não que é mulher, né? Então eles chamaram de Selena aqui no Brasil. Aliás, tem muito nome trocado na dublagem pro português. Depois eu vou contar mais uns dois ou três pro meio do caminho, tá? A Selena não é a única que teve o nome trocado por sonoridade, não. Bom, então a Capitã Selena, que é obviamente um pássaro. Tá? É um papagaio, é uma papagaia. Ela tá quase como uma sei lá, uma maritaca, uma... É que ela é bem espalhafatosa, ela é bem plumagem, aquelas... cacatua, entendeu? Mas como lá tudo é verde, todo mundo deles é verde, então vai de papagaio. É que as cores dela não batem bem com o papagaio, ela tem os tons mais claros. A tripulação dela, a gente não pode negar, são todos piratas. Deixa eu me colocar da seguinte forma, são papagaios, mas não são papagaios de piratas, são papagaios piratas. A única que também não parece muito papagaio, parece mais periquito, é a cozinheira, porque ela é rosa. É. É verdade, é verdade. Mas tá tudo nos psitacídeos, são tudo na mesma família. Cacatua, papagaio, periquito, tá tudo na mesma família, tá tudo na mesma levada. Uma coisa que é importante salientar é que, diferente do que se pode pensar, não são papagaios em forma de papagaio, são papagaios antropomórficos, tal como o Caper também não era um gato-gato, miau-miau, com duas, quatro patas, e sim um gato antropomórfico, né? Mas tá, segue. Ele estaria para um gato de botas, né? Porra, muito gato de botas, cara, muito. Só faltou uma espada para eles terem o gato de botas, cara, porque é muito gato de botas. Os pássaros, eles estão a bordo do navio e eles estão, na verdade, reduzidos a entregadores de mercadorias do Rei Storm. Eles devem ter tido, sei lá, algum problema grave no passado. Você vê que eles estão ali com o espírito quebrado, né? A asinha perdeu alguma pena. Eles deixaram o espírito de pirata de lado e eles estão simplesmente fazendo entrega. Foram reduzidos ao pessoal da FedEx, lá do Capitão Storm. Com ênfase no Fed. Da FedEx. É, olha, eu vou chutar mais o balde. Eles, na verdade, foram reduzidos à Agência de Correio do Brasil. Porra, aí é sacanagem. Chamou de motoboy. Não, não pode. No motoboy entrega as coisas com mais rapidez. E ânimo. Eles estão sem nada. Mas aí o que que acontece? Eles estão para jogar as pôneis para fora do navio, porque essas são as ordens do livro de ordens do Rei Storm. E de repente toca a hora do almoço. Hora da boia! Então acabou, vamos embora da boia. É o Rainbow Dash? Sabe-se por que cacete a Rainbow Dash chega... Ué, vocês estavam jogando a gente fora do barco e de repente parou pra comer? Ah, Twilight deu uma olhada do tipo... Para de falar, sua filha das unhas! A gente só tem direito a um almoço, então a gente tem que parar pra comer, que senão a gente não come mais hoje. Ah, tá, então tá bom, tudo bem, não tem problema não. Pô, mas antes de vocês serem os FedEx da vida, vocês eram o quê? A gente era aventureiro. Piratas? Não, nós preferimos caçadores de tesouro de capa e espada. Ok, piratas, tá bom, pirata, legal. Porra, vocês eram pirata e estão se dando... Estão recebendo ordem do rei, o rei é um Palerma, vamos trabalhar essa porra. E aí entra mais um número musical, dessa vez com Rainbow Dash. Só podia ser a Rainbow Dash nessa hora. Tentando reavivar o awesomeness, a fodacidade, a incredulibilidade dos piratas, dizendo que eles pereciam para... Eles precisavam se tornar mais incríveis. E ela consegue levantar o espírito ali do pessoal, né? A capitã volta a colocar o seu chapéu de pirata, colocar os seus trajes, como eu direi, chiquetosos de pirata. Uma coisa que eu não sei se você percebeu. Você percebeu que no começo da cena ela tava com perna de pau e depois ela passou pra perna Verdade. De cristal? Uma evolução em tudo, inclusive nos adereços. O adereço do papagaio maluco tem como toda boa equipe, tem um cara que é o piradinho das ideias, né? Que é o louquinho que não fala, o louquinho que só faz. E a porra do apetrecho dele é uma boia no pescoço. Pronto, já tô. Aê, boia no pescoço. Um bota gancho, outro saca ali uma espada. A mulher da cozinha pega ali nos garfos e potes e outras coisas pra defender. E o cara me bota uma boia no pescoço. Né? Incrível. A música vai crescendo, os espíritos vão se reavivando. E a Rainbow Dash resolve comemorar tudo isso com o seu maravilhoso golpe de luzes e cores, o arco-íris supersônico. E, lindo você fazer isso no céu quando tem gente que perseguindo. Né? É aquela coisa, nunca tá bom demais que não dê pra esmerdalhar, né? E não tem ninguém melhor pra esmerdalhar uma situação do que Madame Dona Rainbow Dash, né? Quando ela se empolga, foda-se o mundo, né? Tanto que depois ela fala, porque sim, a Tempest vê o arco-íris supersônico da Rainbow Dash e vai atrás dos piratas, depois que os piratas já tinham recuperado os seus... segundo um dos próprios piratas, né? Aí, mas nossa, como é que a Tempest nos viu? Será que foi por culpa do arco-íris supersônico? A Twilight olha pra cara da Rainbow Dash nessa hora e fala: tu acha? Será? Mas tu acha, sua cretina? Aí temos agora um problema, né? A Tempest percebeu que tinha sido enganada pelo Caper, sim, porque ela deu uma prensa no Caper. Elas estavam com você, pra onde elas vão. E ele quase entrega, mas bate aquele sentimento assim, de, pô, essas pôneis estavam sendo legais comigo. A Harry te ajudou, minha roupa esfolada, deu um ajuste aqui, minha roupa ficou tão bonitinha. Tem até um botãozinho preso no lugar certo, um brochezinho, uma coisa fofa. Poxa, essas pôneizinhas são legais, né? Então ele falou, elas estão indo pro leste. Bateu arrependimento, né, vagabundo? Bateu arrependimento. Nessa que bateu arrependimento na hora errada, né, vagabundo? Pra ele contou a lorota e a Fentas ficou naquela. Ah, tá bom. Mas você vai com a gente, tá? Só por via das dúvidas. Eu quero ter certeza que você tá falando a verdade. Ele. Por via das dúvidas. Aí Tempest e Companhia Limitada invadem o navio dos papagaios piratas e, enquanto isso, as meninas estão no porão se escondendo. A Twilight já no modo paranoica porra louca, que de vez em quando também ataca ela, né? O módulo paranoica porra louca. Ela começa a catar as garotas, catar caixa, catar pano, catar corda, tal coisa. Por quê? Porque elas se jogam do navio com um monte de coisa, inclusive na hora que tá na queda, todo mundo grita desesperado, menos a Pinkie Pie, que grita de alegria. Ela não tem noção de que a gravidade, né, pode lhe causar danos, né? Dane-se, o que importa é a adrenalina. A adrenalina subiu na Pinkie Pie, ela ri que nem uma descabelada. Ah, mas também. Então, a Reddit, né, tem um momento especial. E aí, ela está em queda livre, desesperada. Ah, o espelho passa por ela. Deixa eu me ajeitar. Não estou legal. Estou vendo o espelho sair de minha linha de visão. Volta a gritar. Não. Não sei se você percebeu nesta cena da Harriet que ela começou com um grito de terror, né? Um grito de quem tá realmente desesperado. Depois que ela olha assim no espelho e se arruma, ela bota a mão na testa tipo diva e começa... E, no fundo, cara, a melhor coisa desse filme, gente, não se pega no que tá passando na frente da cena, não. Olha pro fundo da cena. Porque nessa hora, tu vê a cara de bunda da Applejack, porque ela olha a Harriet se arrumando, depois olha pra ela fazendo um de diva, ela olha com uma cara de puta que me pariu. Tô caindo essa merda, fica olhando no espelho. Que porra é essa, meu? Cara, as melhores coisas acontecem no fundo da cena. Eu assisto esse filme umas 4 vezes, cara, porque cada vez que tu assistir, tu vai pegar uma coisa diferente, cara. É muito bom mesmo. Mas aí, o que acontece? Dona Twilight arruma a galera toda, joga dentro de um caixote, amarra uma corda, pega um pano, usa o spike de isqueiro e de repente um balão! Oh, esse era o plano da Twilight, arrumar um balão. Então agora elas estão de balão, seguindo na direção do Monte Ares, que é a casa das hipogrifos. Mas, Dona Ana, quando elas chegam no Monte Ares, o que, que elas encontram? Elas se encontram com as hipogrifas? As hipogrifas ajudam elas? O que, que aconteceu? A primeira coisa que elas fazem é... Você tem que chegar numa montanha e elas descem no pé da montanha. Pra ter que subir as escadarias. Porra, a Harriet ficou puta, cara. A Harriet ficou uma arara com essa porra. Por que, que a gente desceu no pé da montanha? A gente tava num balão. Por que, que o balão não levou a gente até lá em cima? Eu sou obrigada a concordar com ela. Não faz muito sentido. Mas vamos dar um desconto. São poucas as vezes que o pessoal lembra que o Spike é um dragão que cospe fogo. Ele quase nunca faz isso. Ele deve ter gastado todo o isqueiro dele ali. Né? Depois a gente vê que não, cara. Tem uma cena mais pra frente que ele é usado até de lança-chamas, maluco. Aí ele já tinha dado um tempo pra recarregar. Né? Então eu vou chutar que ele tinha gastado o estoque dele ali naquele ponto. Eu cansei. Agora a gente tem que subir a pé mesmo. Então toca as meninas subirem as escadarias, que parecem que não tem fim. A Harriet já tá assim. Aí os bandidos venceram. Eu não aguento mais. É. Que se dane o mundo que eu não me chamo Raimundo. Toca o terror mesmo. Não quero saber de mais nada, não. Cansei. A sorte dela é que só mais um lance de escadarias está à frente. Aí ela se incentiva a chegar à entrada do reino dos hipogrifos. Que você reconhece pelo belíssimo portal. Com dois hipogrifos, um de frente ao outro, né? É grandioso. Cara, isso me lembrou muito aquele portal da verdade no História Sem Fim, lembra? Uhum. Me lembrou muito essa cena. Eu tava achando a hora que aquelas estátuas iam dar um tiro nelas. Uhum. Chegamos, finalmente chegamos. Atravessam o portal e... Ué, cadê todo mundo? Se você vê algumas casas, você vê algumas construções, e elas estão com a óbvia cara de que estão... Me abandono, e é um abandono já de, assim, não é de 5 minutos não, é de anos. Cadê todo mundo? Pra onde foi todo mundo? Link Pai, com toda essa energia, procura todo mundo, inclusive debaixo das pedras, né, porque isso é a cara dela também. Lógico. E não acha ninguém. As meninas estão ali perdidas, tentando entender o que que houve, e elas percebem eventualmente uma voz. Meio abafada. Cantar cantando, de uma sereia. Isso, parece mesmo uma coisa assim, melódica. Como uma sereia, uma voz distante. E elas acabam encontrando a entrada de uma caverna, parcialmente desmoronada, algumas estátuas. Elas conseguem entrar dentro dessa caverna, e dentro da caverna tem um lago. Uhum. Né? No centro do lago, uma bela flor, e dentro da flor, uma luz, um movimento, que você não consegue vislumbrar exatamente o que está ali dentro. Só dá pra perceber que a cantoria vem dali. Mais pra frente a gente descobre que é a princesa hipogrifo transmogrificada em sereia. E aí vem a minha pergunta. Se ela, nessa hora, é uma sereia, o que caralhos ela tá fazendo tomando banho na flor no meio do lago? Depois, quando a gente conhece melhor a personalidade dela, a gente sabe que ela também não tem assim um senso de perigo muito desenvolvido, né? Eu diria que ela não tem um senso... Ela tem um senso de juízo comparável da Pinkie Pie. É bem por aí. Ela só não tem os mesmos requintes de humor da Pinkie Pie, mas o juízo tá ali, ó. É, opa. A prova disso é a Marina e o Marinho. Sim. Os melhores amigos dela, duas conchinhas com os olhinhos daqueles de bolinha, que a bolinha preta vai de um lado pro outro. É aquele estilo concha do filme do Bob Esponja, com aquele olhinho de bonequinho do Bob Esponja, mas tudo bem. Aí o que acontece? Essa é a princesa Sky Star, a princesa dos hipogrifos, só que a gente vê ela como um pônei sereia. Então a gente não sabe que ela é hipogrifo ainda, né? E aí ela leva a galera pra conhecer a mãe dela, a princesa Unova. Que na verdade é princesa Rainha Nova. Só que Rainha Nova soaria bizarro, né, em português. É a Rainha Nova e a Velha cadê? Não tem, né? Então chamaram ela de Inova ou Unova, eu não lembro agora qual é, mas é a Rainha alguma Unova, em vez de só Rainha Nova. Como eu falei, tal como a Selena, que é Celeano, eles fizeram mudança pra caber na língua portuguesa. Mas normal, é a adaptação, não tem problema nenhum nisso, né? Eu ia até reclamar, viu? Mas depois eu lembrei de que pelo menos alguns desenhos que eu conheço também passaram por essas modificações. Afinal de contas, a Gomi do Inuyasha, na verdade, se chama Kagome. Ou uma coisa funcionaria. Kagome ia ficar um pouquinho estranho, né? Tal como nossos queridos Conde Doku e Mestre Sifu Dias, né? Então, um abraço para quem bota nomes que não se dá bem em todos os idiomas. Mas que seja. Descobrimos, por meio da Madame Dona Princesa Sky Star, que, na verdade, essas sereias todas são os hipogrifos. A rainha, inclusive, tem uma pérola mágica foda pra carai, que quando ela usa os poderes dessa pérola, transforma as nossas seis queridas pôneis em novos brinquedos para serem comprados pelas crianças. Porque sim, eu já vi anúncio da Pink Pai Sereia. Já vou avisando, tá? Eu já vi a versão Funko delas. Da tá? Pink Pai Sereia, de todas também, né? De todas. Eu não queria fazer propaganda, mas já fazendo, eu coleciono umas figurinhas virtuais. E eles agora lançaram uma versão basicamente de Funkos. E tem uma específica de My Little Pony. E sim, eu já vi como é que vai ficar. Já tenho uma boa noção de como é que vai ser o Funko das Pôneis Sereias. Fica bonitinho. Então, as nossas seis queridas amigas se transformam em Pôneis Sereias. Pra vender mais brinquedo, óbvio. Desculpa, o Spike vira uma porra de um baiacu. Por que não? Né? Fala, filha. Não, eu ia falar justamente do baiacu, que é uma coisa genial, né? Um dragão, virar um baiacu é o fim do picada. Né? Por que não? Ele podia ter virado um linguado, um siri, um Sebastião. Mas não. Aí iam acusar de plágio, né? Eles iam acusar de plágio com uma pequena sereia. Jura? É um linguado? Não, não pode, não pode. Então ele virou um baiacu. Daquele tipo baiacu que se apavora e puf. Fica inchado, flutuando. Aí a Twilight pede emprestado a pérola pra Rainha Nova. A Rainha Nova cagou litros pra isso. Não, a gente não está mais perigo aqui embaixo. A porra do Rei Storm tá lá em cima tocando o zaralho. O problema é dele, tenho nada com isso. E aí, Madame Dona Twilight me chega no momento mais vergonha... Digo, vergonha, porque eu senti vergonha dela dessa atitude que ela tomou. Ela pegou a Pinkie Pie e as outras meninas, mandou elas distraírem a princesa que tava tristinha, coitadinha, e ela tentou roubar a porra da pérola. Nessa hora, cara, me deu uma vontade. Não, filha da puta, não faz isso. Mas ela fez, né? Fazer o quê? Nem parecia Twilight nessas horas. Mas por que ela fez isso, dona Ana? Olha, ela percebeu que a pérola era uma fonte de poder muito grande. Ela imaginou que isso poderia dar poderes mágicos suficientes para derrotar o Rei Storm. E ela tinha certeza que era a única forma de salvar o povo dela. Então, eu até entendo que ela estava num momento de desespero e que aí é aquela coisa, né? Você pode ser inteligente, mas isso não quer dizer que você seja sábio. Ela é muito inteligente, mas faltou sabedoria nela de tentar chegar na rainha e convencê-la de que ajudar aos pôneis a derrotar de forma definitiva o Storm seria bom pro povo dela também. Ela, ao invés de partir para argumentos e fazer essa conexão, esse voto de confiança com a Rainha dos Hipogrifos, ela acabou partindo pro desespero, deixou as amigas e falou assim: não, tá certo, a gente vai embora, mas vamos brincar um pouquinho com a princesa, pra gente poder se despedir de uma boa, e depois a gente volta. Enquanto as meninas estavam lá distraídas brincando, ela foi tentar roubar a pérola, que tem sistema de segurança, né? Por que não? Óbvio! Mas, porra, você acha mesmo que na sala do trono do Palácio da Mulher ela vai deixar a pérola lá dando sopa sem alarme de segurança? Porra, cara, quando eu vi que a pérola desceu de dentro de uma água-viva, eu já falei, não, dá merda. Se eles forem pegar, a água-viva vai prender a pessoa que tenta pegar. Esse cara, isso já cheirou a merda na hora que aconteceu, cara. Não. E o pior de tudo, e tu há de concordar comigo, dona Ana, é que o plano, que na verdade era só de distração, tinha dado certo, graças a dona Pincamina e sua alegria de viver, a porra da rainha ia ajudar os pôneis. Ia, do verbo não vou mais, sua ladra. O que que aconteceu? Ela transformou de volta as meninas em pôneis, expulsou elas do reino, e ao chegarem na praia, numa nova cena de molhada, encharcada e fudidas, né? Elas brigam com a Twilight. É óbvio que a primeira... Porra, uma mentira. Aconteceu uma mentira. Quem vai ser a primeira pessoa a se manifestar contra uma mentira? Então, né? Paul Jack, né? Você ficou maluca, mulher? Tu tentou roubar a porra da pérola da rainha? Tu não queria que fazer isso? Era o único jeito de salvar a Equestria, Apple Jack. Não, não era. E a Pinkie Pie. Não, não era. A gente tinha conseguido domar a rainha. A gente tinha conseguido fazer ela ver que a gente era gente legal. Mas você tentou roubar. Você não aceita mais que você tem que acreditar nas suas amigas. Aí a Twilight vem. Mas eu não preciso de amigas como você. Aí... Doeu. Aí vê aquele torta de climão surgiu de repente, não? Uma torta de climão gigante, né? E as meninas saem de perto da Twilight porque elas não querem mais se misturar com esta gentalha. Gentalha, gentalha! A cara de nojo da Harriet quando ela tá saindo nessa hora era estilo Dona Florinda, cara, igualzinho. Elas ficaram decepcionadas, né? Ah, não, muito. Não só pela atitude, que é condenável, né? Ela, como eu falei, eu entendo a posição dela, porque ela tava num momento de desespero. É, ela não estava vendo outra saída, é onde a inteligência dela não falhou pela falta de sabedoria. E ela fez uma burrice. Para um pônei, ela agiu feito um burro. Oh. Deu chance pra coisa toda sair do controle. E é óbvio que as meninas se decepcionaram. Se decepcionaram, inclusive, porque sentiram que ela não tinha confiado na amizade delas. Porque é justamente a precisa da amizade, pô. A mancada maior dela foi essa. Se ela tivesse se deixado levar pelo espírito da amizade delas naquele momento que elas estavam cantando pra rainha, ela só ter prestado um pouco mais de atenção no que estava rolando, no espírito que estava rolando ali. Mas ela não fez isso. Deu pra trás, deu um coice na própria bunda e fez a merda. E é óbvio, cada uma fica ali num canto. A Twilight tá chorando as pitangas dela num canto. Só o Spike tá ali dando um apoio, né? Dizendo, não, fica tranquila, você... A gente vai dar um jeito. E ela, não, não vamos não. Fica errado, não tem mais jeito. Tô no fundo do poço. Pior é que o poço ainda vai cavocar um pouquinho mais, né? Porque quando ela se vira pra conversar com o Spike, pega o Spike. Tem lá um dos minionzinhos do Storm. Como é que chama de minionzinho? É meio sacana que os bichos são grandes, né? Minionzinhos são cacete. Minionzinho nada, minionzão. São os... Como é que se diz? Os soldados Hitler dele, né? São os capanga zero level dele, mas são zero levels grandes. São zero levels armário, né? É um Stormtrooper. E aí, Dona Tempest captura Dona... É, são Stormtroopers no melhor estilo, uhum. Storm. É, esses merecem o nome. E aí, Dona Tempest captura a Madame Dona Twilight. Ah, é o momento, é o que é o momento, né? É o momento fundo do poço, os Stormtroopers do Storm, do Rei Storm, por isso que eles merecem esse nome, mais até do que os Stormtroopers de Star Wars, conseguem a vitória junto com a Tempest, pelo menos a vitória até agora. Ou pelo menos o Spike consegue fugir. Ele lembrou que tem foguinho que dá pra queimar o bichinho, né? O bicho que o capturou. Ele consegue escapar. Né? E sai correndo, tentando achar as amigas, as demais pôneis, pra avisar o que tinha acontecido. E enquanto ele tá nessa tentativa... Aí entra... O que na Disney seria o clássico momento música do vilão, quando Madame Tona Tempest dá a lição de moral na Twilight com a música Você Deve Olhar. Cara, esta é a minha música favorita de todas, inclusive as cantadas pela Dona Cia, que são bonitas, mas essa música interpretada de uma maneira maravilhosa, tanto no dublado quanto no original. Cara, é sensacional. Olha, eu não sei até que ponto isso aí acaba se tornando uma regra. Que convenhamos, na hora de escrever pro vilão, você tem que caprichar. Você tem que fazer a música ser forte, ser poderosa. Dependendo do aspecto, até sedutora. E a música dela tem um pouco de cada isso. A música é altiva como ela. O jeito dela cantar é forte, é poderoso. A música é demais, né? Então vamos resumir tudo pra dizer que a música é foda. Mas tu sabe por quê, né? Manda. Cara, é Dona Emily Blunt que tá ali interpretando Tempest Shadow, cara. Não é qualquer Zé Ruela. É Dona Emily Blunt, caceta. Porra, a mulher é foda. A mulher é sensacional, cara. A mulher é um espetáculo em forma humana, cara. Porra. Aí que tá, papo vai, papo vem, a música é muito boa. A música, inclusive, serve pra explicar por que, que o chifre da Tempest tá quebrado, que ela caiu na asneira de jogar uma bola dentro da porra da caverna da Ursa Maior. Parabéns. Ó, pra você, tá? Palmas lentas. Mas ela era uma criança. Palmas criança lentas faz bobagem. Pra... Cara, o fato de ser criança não dá a ela o direito de fazer merda. Ela pagou o preço. Ela pagou o preço pela besteira. Não dá a ela o direito de fazer merda. Agora, aí a gente entra aquela coisa. Ela fez a besteira. Ela sofreu as consequências. Na verdade, se você reparar, ela não só tem a cicatriz, né, do chifre quebrado, mas ela tem uma cicatriz que pega e atravessa assim, sobre um dos olhos. Né? Ela deve ter tomado uma bela de uma patada ali na cabeça e perdeu o chifre. Ficou com a cicatriz no rosto e com o chifre quebrado ela não consegue mais controlar a magia como todos os unicórnios fazem. Ela ficou deficiente, pode-se dizer assim. Ela não tem mais a capacidade. Sim, né? Pode-se dizer que ela ficou meio que paraplégica, magicamente paralítica ou alguma coisa nesse sentido. Ela perdeu a habilidade normal de um unicórnio, que é a habilidade de controlar a magia. E ela passou a se sentir inferior, passou a se sentir menos valia. E o que é pior, aqueles que deveriam ser os amigos dela e botar ela pra cima não souberam lidar com isso. Eles simplesmente falaram, deixa ela de lado. Eles botaram ela de lado, ela ficou isolada, o que obviamente não ajudou em nada os sentimentos de cura dela. Ela nunca se curou do que aconteceu com ela. Ela simplesmente foi ficando cada vez mais pra baixo, até ela falar, vocês não querem saber de mim, então eu também não preciso de ninguém. Eu vou ficar sozinha, fiquei sozinha, que eu vou me dar bem. Isso é muito triste, isso é triste. É isso aí, é isso aí. Aí... Eles voltam com a Twilight pra Canterlot e nesse meio tempo as meninas se encontram com todos os coadjuvantes que elas tinham direito durante esse filme. Elas reencontram o Caper, reencontram Selena e sua tropa de papagaios piratas, elas reencontram a Sky Star, que é a princesa dos hipogrifos, retransformada em hipogrifo, né? Ela inclusive chega dizendo: nossa, eu tô super de castigo dessa vez. Quando minha mãe descobrir, vai me botar muito de castigo, né? E eles começam a bolar um plano para conseguir ir atrás da Twilight e recuperar a Twilight, né? Nesse meio tempo, o Rei Storm aparece em pessoa, usa o bastão que a Tempest deu para ele para roubar os poderes da princesa, e aí ele começa a brincar com os poderes da Celeste de subir e descer o sol, com os poderes da Lua, da Luna, de subir e descer a Lua, e o poder mágico bruto, né, das quatro juntas, e começa a tocar o zaralho na sacada do palácio da Celeste. Ah, pra que a Tempest fazia isso tudo? Ela fazia isso tudo porque tava rolando uma promessa que se ela desse poderes pro Rei Storm, o Rei Storm recuperava o chifre dela. Mas o que que aconteceu, dona? Foi só se apresentar à majestade. Podia, como eu cumpri a minha parte, só poderia me devolver aqui meu chifre? É o que ele recebe, sai pra lá, você não tá ali, Cláudio, eu quero nada contigo, não. Eu te usei, você não serve pra mais nada, dançou, agora eu sou poderoso, agora eu sou o cara e eu não quero mais saber de você. É, pois é, né? A coitada da Tempest acabou ficar de navios, não teve mais nada pra se agarrar, além de mais uma decepção, né? Além de mais uma decepção e da pata amiga da Twilight que acabou ajudando a Tempest, porque o Storm estava literalmente fazendo uma tempestade. É por isso que eu queria que ele se chamasse Tormenta, porque aí apareceria ele fazendo uma tormenta e seria: ah, agora sim eu sou o Rei Tormenta. Aí faria sentido, não fez sentido a piada em português. Agora sim eu sou o Rei Storm. Foda-se! Você é o Rei Storm. E daí que você é o Rei Storm? Sou obrigado a saber que Storm é tempestade, tormenta em inglês. Porra! Se dane, né? Né? Aí quando ele está para derrotar tanto a Tempest quanto a Twilight, nesse meio tempo, o Caper entra na cidade com um bolo, no melhor estilo bolo da Pinkie Pie. Inclusive com Pinkie Pie e Companhia Limitada servindo de burrinha de puxar, né? Pra dentro. E dentro do bolo estava a galera da Selena, dos Papagaio Pirata, e a Sky Star também estava lá dentro do bolo servindo de cavalo de Troia, né? Era um bolo de Troia. Era um bolo de Troia, porque tava todo mundo dentro do bolo. Só não contava com a porra do Grubber, fominha, glutão, maldito, que foi lá meter a pata no glacê do bolo e descobriu todo mundo. Mas papo vai, papo vem. A galera começa a atacar os Minions, né? Começa a atacar os... Menos a Sojourner. Não, era isso. Cara, explica você, Ana. Como é que a Fluttershy... O Minion vai dar porrada nela, ela simplesmente pare. Nossa, você parece estar tão tenso, não quer conversar a respeito? E ela simplesmente começa uma sessão. E ela faz uma sessão de psicanálise a ponto de fazer o Minion chorar quando ela foi embora. Isso, bota pra fora, faz assim, isso mesmo, segue assim. É mole, cara. Nesse meio tempo a gente vê o Caper usar o Spike de lança-chamas, porque ele fala: ô, você não é um dragão que cospe fogo? Aí, cara, foi muito foda o Spike lança-chamas, pô. E aí eles precisavam chegar até a sacada, porque tava já tocando os aralhos, já tava tormenta, já tinha Minion voando pra torto e pra direito. Cara, a gente precisa de um jeito de chegar lá, mas precisaríamos ser muito mais rápidos do que os Thunderbolts pra poder chegar na sacada. Aí a Pink Power olha pro lado, olha pro outro. Sabe, Duma, Rainbow Dash, você teve uma ótima ideia. Ela bota o capacete e enfia todo mundo naquela porra daquele canhão, joga bolo. Só que dessa vez com carga de dinamite. Aí explodem elas, é, todo mundo sai do canhão a toda. Lógico, novamente, todo mundo gritando de pavor, menos a Pinkie Pie, que tá gritando de euforia. E elas derrubam o Rei Storm, que tava no momento de dar um raio na cara das meninas. Papo vai, papo vem. O bastão do Rei Storm se solta, vai parar num vitral. E aí todo mundo se perdoa, todo mundo é amigo de novo, né? Porque começou a Twilight querer fazer as pazes com a Pinkie Pie, porque ela tinha ofendido a Pinkie Pie, mas a Pinkie Pie cagou litros. Ela, me perdoa também, tal coisa. E a Rainbow Dash, tá, todo mundo já se perdoou, foda-se, vamos pegar aquela porra daquele bastão, que acabou essa merda não, o castelo tá todo desmoronando por causa daquela porra. E beleza. Aí começa a corrida. Enquanto o Storm está macaqueando, subindo... Aliás, a gente esqueceu de mencionar que a aparência dele veio de um símio, né? De um macaco. Com certeza. É um daqueles babuíno albino do Japão. Ele está, eu lembro muito do macaco daqueles. De um pedaço a outro do castelo para tentar chegar lá no local onde o cajado está cravado, as meninas estão, na verdade, uma ajudando a outra. Uma dando o casco para outra, ou segurando na cauda do Spike, que também tá ali no meio, e elas estão confiando uma na outra de que elas vão conseguir se esticar amarradas a uma corda até o local onde tá o cajado. E no final das contas é isso que elas conseguem fazer, elas conseguem chegar até o local do cajado antes, um pouquinho antes do Rei Storm. Só que ao mesmo tempo que isso acontece, os ventos ficam um pouco mais fortes e a Twilight Sparkle, que era justamente quem estava na ponta do grupo, acaba se separando das demais e é sugada para dentro do tornado junto com o Storm. Meu Deus, o que aconteceu? Um momento de suspense. Né? Você só vê as meninas desaparecendo. É o momento... Não! As meninas ficam ali naquele desespero. O vento começa a amainar um pouco. Começa a diminuir. Tanto que elas também estavam sendo sugadas para fora. Vão lentamente voltando ao nível do solo. Só fica naquela coisa esperando o que vai acontecer. O povo não se desespere. Estamos falando de um desenho feito para crianças. Que tem dois objetivos. Vender brinquedos e ter um final feliz. Então não se desesperem ainda. É, por isso que eu falei ele primeiro. Com ênfase no vender brinquedos. Então o vento vai amainando, vai ficando... O centro da tormenta vai ficando mais clara, e finalmente desce dos céus uma Twilight Sparkle segurando fortemente o cajado e estando fortemente descabelada. A crina dela vai demorar ali pra ficar ajeitada, coitada. E nessa hora que ela tá descendo... Canta uma fileira de anjos, porque ela tá parecendo Jesus Cristo descendo. Só que sem braços abertos, porque afinal de contas ela tá agarrada no cajado, mas ela tem as asas abertas pra fazer esse papel. Desce suavemente entre as suas amigas, que basicamente fazia aquela coisa, bolinho, né? Todo mundo se joga em cima dela pra abraçar a bichinha. Montinho, montinho, montinho. Né? Montinho! E montinho, montinho. A Tempest tá um pouco mais distante, vendo essa movimentação toda. E ela é a única que percebe, vindo ali por trás das meninas, um Rainstorm. Um cara de agora vou ferrar com tudo. No melhor momento, o vilão Jason que volta, né? Sim, né? Ele tá com uma daquelas esferas cristalizantes nas mãos. Com toda a pinta de que agora ele vai ferrar com as meninas. E a Tempest toma uma atitude. Ela simplesmente... corre na direção das meninas, que inclusive a Applejack já se coloca em posição de batalha, porque ela acha que vai ser atacada. Só que a Tempest salta. A Rainbow Dash também. A Tempest simplesmente salta por cima das meninas e se joga na frente da esfera cristalizante, acaba sendo atingida pela esfera, mas faz a esfera também, os gases que ela libera, atingirem o Storm, que começa a se cristalizar também. E como ele estava no parapeito, ele está se cristalizando em pleno ar e simplesmente começa a cair e termina daquele jeitinho assim, meio Exterminador do Futuro, quando o T-1000 tá. Depois dele se cristalizar. Depois que ele encontra o nitrogênio isso, líquido. Né? Aquele momento splash no chão. Só que sem depois aquecer e virar líquido novamente, não. Talvez o Storm virou caquinhos. E por pouco a Tempest não vira também, né? A Tempest também, né? A Tempest também era pra acontecer isso, mas, porra, a Twilight, obviamente, já tinha perdoado a maluca, pegou o cajado e segurou ela, não só segurou ela com a magia do cajado, mas também usou a magia do cajado pra desempetrificar a Dona Tempest. Ai, papo vai, papo vem, volta tudo ao status quo, como todo bom filme de My Little Pony, como se tivesse outro além desse, ou como toda boa saga de My Little Pony, no final das contas acaba tudo voltando ao que era antes. Literalmente a porra do cajado libera energias e o palácio se reconstrói e as princesas voltam ao normal e todo mundo fica feliz e parará timbum, e acaba acontecendo a festa final com direito a Dona Cia cantando alegremente, feliz da vida, com DJ Pony também participando nessa brincadeira, e no final das contas até a Tempest participa fazendo fogos de artifício com seu chifre quebrado, que mesmo quebrado ainda manda bem para Carvalho. Ah, e até a rainha dos hipogrifos resolve se juntar à festa, abraça a filha com amor e carinho e já vai avisando, você está de castigo. Muito de castigo. Você tá super de castigo. Ai, cara. Bom, vamos lá. Considerações finais. Cara, esse filme, na minha opinião, era tudo que a galera que ama My Little Pony queria ver no cinema. Personagens carismáticos, as personalidades das pôneis foram mantidas como sempre, em alguns casos até foram ampliadas, como no caso da Dona Pincamina. Uma história muito boa, que daria, se fosse no seriado, daria até de repente uns 3 episódios, eu acho que seria equivalente a uns 3 episódios do seriado, mas tudo bem amarradinho, bem bonitinho e principalmente tranquilo de se ver e gostoso de se ver. E a tua opinião, Dona Ana? O que você achou de My Little Pony, A Amizade é Mágica, o filme? Não é que eu não gosto de musicais, tá? Eu gosto de musicais. Só que eu sei que a música, às vezes, tem aquela coisa assim de quebrar um pouco a história. Neste caso, as músicas davam essa quebra, mas elas também estavam bem inseridas, elas eram divertidas, legais, de ponto alto, com certeza, a canção da vilã, né? É coisa assim de, deixa eu fazer uma nota mental e lembrar de procurar lá no Spotify e ver se eu acho. É música muito bonita, muito forte. E de resto, olha, tudo que você falou, né, Renato, tá certo. Quem quer assistir um My Little Pony no cinema? Se você é criança, você quer ver coisas coloridas, coisas divertidas, coisas diferentes, você tem tudo isso garantido. Check it, check it, check it. Você é um adulto, você está sendo obrigado a ir porque você vai com seus filhos, você não se aborrece. A história está bem certinha, está redondinha, não tem grandes barrigas, não tem nada assim muita perda de tempo. É perfeito. Talvez não, mas eu não tenho a habilidade para dizer aonde eu melhoraria. Então, tenho meu selinho de aprovação, selinho de Joaninha Trekker de aprovação. Faça como certos comentaristas de Oscar e prefiro não opinar. Vou dar uma de glória aqui. Vou dar uma de glória, né? Nonana, minha linda, minha pincamina. Grato por mais essa gravação deliciosa. Finalmente terminamos agora a saga das pôneis, porque mesmo que tenha novas temporadas no seriado, que obviamente deve ter, Mas o que a gente já lançou de Paranerd já dá e sobra, né? Já chega de falar de pônei aqui, né, ninguém quer forçar a coisa ao ponto do povo resolver dar uns coices na gente. Né? Mas fica a promessa, se em algum momento Doctor Who fizer uma referência a My Little Pony, eu faço questão de gravar episódio a respeito. E com essa terminamos por aqui, queridos ouvintes. Vida longa e próspera. You got an Nerd Mail. Muito bem, vamos agora à leitura de e-mails e comentários para o episódio de A Lenda de Korra. Infelizmente, ou felizmente, sei lá, depende do ponto de vista, tivemos apenas um e-mail e um comentário no episódio. Gente, vamos lá, vamos comentar mais um pouquinho nessa história. Vocês não gostam do Paranerd? Eu sei que vocês gostam, então faça favor, alegre meu coraçãozinho mandando mais comentários e mais e-mails no episódio, por favor. Mas vamos lá. Quem nos mandou um e-mail foi meu queridíssimo amigo Cláudio, o Dragão Dourado, de 33 anos, que mora em Jandira, São Paulo, programador e podcast do Omega Cast. E aí, Nerdmaster, belê, dragão. Cara, Korra é um anime fantástico, embora eu ache a série de Korra mais fraca que a de Aang, por questões que eu já levantei no episódio 59 do Omega Cast. Jabá feito, obviamente, com link no post deste episódio. Mas isso não quer dizer que eu não ache Korra excelente. Uma excelente série para ser vista, revista e trevista. Só uma coisa, os produtores, eles afirmaram que sim, Korra e Asami ficam juntas depois do final da série como um casal. E cara, uma coisa que Jorge falou e discordou totalmente foi a decepção com o Mako que jogaram ela para os braços da Asami. Na minha visão, os eventos de luta e envenenamento no final da terceira temporada foram mais traumatizantes e quebraram mais a psique da Korra que qualquer outra coisa, pois destruiu seu corpo, sua mente e seu orgulho. E isso é o que fez ela tomar atitudes tão extremas para se encontrar e se reconstruir. E nisso, o apoio e a amizade da Sami acabou se tornando algo mais nessa reconstrução. Bicho, dragão, tá, os produtores podem falar o que quiser. Se eu não vi, não teve. Eu não vi. A única coisa que vi é as duas de mão dada. As duas de mão dada, amigo da mão, não tem problema nenhum. Então não vi nada acontecer. Se eu não vi, não aconteceu. Ah, um erro feio que vocês deram é que o Avatar só era informado que era o Avatar quando fazia 16 anos. O Aang só foi feito aos 10, pois os monges queriam adiantar o treinamento do Avatar, pois viam os movimentos de guerra na Nação do Fogo e temeram não dar tempo de esperar tanto assim. Isso é explicado na série, tanto pelo monge Kiatsu, nas memórias de Aang, tanto que Roku, quando conta a vida dele. Bom, você tá falando, dragão, eu acredito. Poxa, Nerdmaster, que onche, sério? É Kiyoshi. Então, não ferra, pô, até o Xorche. Eu tô lendo desse jeito porque ele escreveu desse jeito, tá, gente? Eu não estou fazendo sacanagem com o meu querido editor. falou certo e tu insiste. Ô, dragão, antes de mais nada, vá pro diabo que o carregue e eu falo que onche do jeito que eu quiser. Se eu quiser falar que onche, o problema é meu, seu lagarto, sua lagartixa dourada. Um mega abraço e um mega abraço pra você também, seu dragão bobão. E quem nos fez um comentário, o único comentário, infelizmente, no Paranerdia de A Lenda de Korra, foi nosso querido mecenas, o Paulinho 15kg, também conhecido como Paulo Libardi. Ele diz o seguinte: comecei a ver a Korra por curiosidade. Continuei por causa da produção incrível, como bem disse a Joeninha, beijão para ela, e do steampunk do caralho. A melhor personagem de todas é, sem dúvida nenhuma, a Sami Sato, porque ela pilota carros de corrida. Abração pra todo mundo. Isso é que se chama ter um bom critério de escolha de personagem, Paulinho. Meus parabéns. Bom, então muito bem, e-mails e comentários lidos. Vamos agora aos abraços aos meus queridos mecenas. Então eu quero mandar beijos e abraços para a cativante Ana Carolina Martins, a exuberante Ana Lúcia Letier, o inconstante Arthur Boni, o trepidante Daniel Rossi, o relevante Diego Ferreira Veríssimo, o elegante Emílio da Costa Mensu, o comprovante Guto Lima dos Santos, o observante Lucas Freitas, o retumbante Luiz Alfredo Lopes Soares Filho, o hilariante Paulo Roberto Olibardi, o galante Rodrigo Moquepon e a gigante Suelen Nastri. E é isso aí, gente. Ficamos por aqui e até o próximo episódio. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br, aliado a animesphere.com.br.